a epiderme da alma. Superficial, alma, deixa eu tocar sua alma com a superfície da palma da minha mão. Superficial, alma, deixa eu ver, deixa eu tocar. Isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Vamos seguindo esse programa legal. O e-mail de participação é programalegal.radioestacao@gmail.com. Esse é o e-mail da sua participação. Siga-nos no Twitter. Nosso Twitter oficial é @programalegalbr. E a nossa página oficial no Facebook é facebook.com/programalegaloficial. Tudo o que você não sabe, tem dúvidas? O Programa Legal vai ajudar você. E a sua curiosidade terá grande destaque aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Você sabia de hoje traz como curiosidade qual foi a primeira escola do mundo?

inadimplência do consumidor, com alta de 17,2% na comparação com julho, do último mês deste ano. O resultado indica a melhoria da condição financeira, com recuo de 0,2% e, no acúmulo do ano, crescimento de 2,5%. Os economistas da Serasa Experian alertam, no entanto, que essa ligeira queda entre o mês passado e o anterior embute o fato de que, em agosto, o número de dias úteis foi menor, 21, antes 23, o que naturalmente influencia os registros de falta de pagamentos. Mais uma notícia do dia sobre economia. O Banco Mundial adverte para a crise de emprego em escala global. O Banco Mundial advertiu hoje que o mundo enfrenta uma crise de emprego generalizada que ameaça as perspectivas de uma retomada do crescimento econômico e nenhum truque de mágica pode resolver o problema. Em estudo divulgado antes de um encontro de ministros do trabalho e do emprego do G20 na Austrália, o Banco Mundial defende ser preciso criar 600 milhões de novos postos de trabalho em todo o mundo até 2030, apenas para lidar com o aumento da população. Notícias do país. Eleições 2014. Mais de 148 mil eleitores com deficiência pediram atendimento especial ao TSE. Cerca de 148,6 mil eleitores com algum tipo de deficiência fizeram pedido de atendimento especial para o dia 5 de outubro, data do primeiro turno das eleições. Muitos desses eleitores terão acesso a uma das 32.267 sessões eleitorais especiais disponibilizadas em todo o território nacional. Criadas em 2002, elas seguem regras estabilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para facilitar o acesso ao local de votação. Cerca de 430 mil eleitores brasileiros residentes no país e no exterior declararam ter deficiência na justiça eleitoral. Notícias do Rio. Governo do Rio adia novamente saída do Exército da Maré. Para especialistas, ocupação mostra desespero na execução do projeto. O governador Luiz Fernando Pezão enviou um ofício ao governo federal solicitando que as Forças Armadas que ocupam o complexo da Maré continuem no local até dezembro, pelo menos. A região foi ocupada no último dia 5 de abril e a saída do Exército vem sendo adiada sistematicamente. Para especialistas, isso mostra duas coisas. Primeiro, que não existe efetivo no Estado para manter a ocupação realizada pela União e, segundo, que a ocupação foi feita às pressas sem o planejamento necessário para a real implementação de um policiamento comunitário. Notícias do país. Matrículas no ensino superior sobem 3,8% e atingem 5,3 milhões de alunos. O total de alunos na educação superior brasileira chegou a 7,3 milhões em 2013, quase 300 mil matrículas acima do registro no ano anterior. No período 2012-2013, as matrículas cresceram 3,8%, sendo 1,9% na rede pública e 4,5% na rede privada. Os dados integram o Censo da Educação Superior, divulgado pelo ministro da Educação, Henrique Paim, e pelo presidente do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, Chico Soares, nesta terça-feira, dia 9, em Brasília. Os universitários estão distribuídos em 32 mil cursos de graduação oferecidos por 2,4 mil instituições de ensino superior, 301 públicas e 2 mil particulares. As universidades são responsáveis por 53,4% das matrículas, enquanto as faculdades concentram 29,2%. O total de alunos que ingressou no ensino superior em 2013 permaneceu estável em relação ao ano anterior e chegou a 2,7 milhões. Considerando-se o período 2003-2013, o número de ingressantes em cursos de graduação que aumentou 76,4%. Em cursos tecnológicos, os cursos tecnológicos são responsáveis por 3,6% das matrículas na educação superior. Entre 2003 e 2013, a matrícula soltou de 115 mil para quase 1 milhão, o que representa crescimento médio anual de 24,1%. Na rede federal, houve expansão de 171% nas matrículas. O corpo docente, a maioria dos 321 mil docentes da educação superior possuem mestrado ou doutorado, considerando-se que o mesmo professor pode atuar em mais de uma instituição. Em 2013, havia 367 mil funções docentes, sendo 70% mestres ou doutores. Nos últimos 10 anos, o número de mestres e doutores na rede pública cresceu 90% e 136%, respectivamente. Em fase de atendimento especial, as matrículas de portadores de deficiência aumentaram quase 50% nos últimos 4 anos, sendo a maioria em curso de graduação presenciais. Em 2013, eram quase 30 mil alunos, enquanto em 2010 eram pouco mais de 19 mil. E em licenciatura, o censo mostra que as matrículas nos cursos de licenciatura aumentaram mais de 50% nos últimos 10 anos, um crescimento médio de 4,5% ao ano. Atualmente, mais de 200 mil alunos concluem cursos de licenciatura, pedagogia e pedagogia, que corresponde a 44,5% do total de matrículas. Em educação à distância, já são mais de 1,2 mil cursos à distância no Brasil, que equivalem a uma participação superior a 15% nas matrículas de graduação. Em 2003, havia 52. Atualmente, as universidades são responsáveis por 90% da oferta, o que representa 71% das matrículas nessa modalidade. Em graduações mais procuradas, os 10 cursos com maior número de matrículas concentram mais da metade da rede de educação superior no país. Administração, 800 mil, Direito, 769 mil e Pedagogia, 614 mil. São os cursos que detêm o maior número de alunos. Notícias de economia. Bovespa fecha em queda de 0,87%, puxada por Petrobras. A Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, fechou a sessão desta terça-feira em queda de 0,87% aos 58.676 pontos, puxada mais uma vez pelas ações da Petrobras e pela revisão da perspectiva de ranking do Brasil pela agência Moody's.

Posso fazer se quando você me beijar tudo fica macio e até o mundo me parece razoável, improvável te esquecer, te beijar. É como gostar de viver. Fecho os olhos pra te ver e acreditar. Minha boca e você. Abro os olhos. E onde é que foi parar o resto todo do mundo? Te quero agora, como nunca imaginei ter alguém. E o nosso desejo profundo, oh, improvável, te esquecer, te beijar. É como gostar de viver. Fecho os olhos pra te ver e acreditar. Minha boca e você. Abro os olhos. E onde é que foi parar o resto todo do mundo? Fecho os olhos pra te ver e acreditar. Minha boca e você. Abro os olhos. E onde é que foi parar o resto todo do mundo? Te esquecer, te beijar. É como gostar de viver. Fecho os olhos pra te ver e acreditar. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Vamos seguindo com esse programa legal. A sua companhia na universidade com esse. Quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. E vamos seguindo com as novidades desse programa legal. As principais notícias em primeira mão do seu time e do seu esporte preferido. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Vamos de notícias de esporte. Primeira do dia. Goleiro vítima de ato racista se diz abalado e fará terapia. O goleiro do Operário, do time Operário, Igor Lemos, de 31 anos, disse que está chateado, revoltado e tudo mais que você possa imaginar, após ser xingado de macaco, afrodescendente e aranha no jogo desse domingo contra o Tombense em Minas Gerais, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Ele chegou ao hotel onde mora em Várzea Grande às 17 horas desta segunda-feira e contou ao Terra por telefone que chorou bastante enquanto desabafava com algumas pessoas sobre o ocorrido, porque estava se sentindo muito mal. Segundo o trâmite policial, após registrar boletim de ocorrência na delegacia de Tombos, Minas Gerais, onde ocorreu o jogo, Igor assegura que vai representar o torcedor que foi preso também em Várzea Grande para acompanhar um inquérito policial. Que, segundo ele, diz que quer punição e vai conversar com advogados e juízes, amigos, para ver o que pode fazer. Mas, na verdade, ele espera quer esperar o inquérito terminar. Caso Aranha. O caso do Igor ocorreu há menos de 15 dias do episódio que levou a estudante a estudante Patrícia Moreira da Silva, de 23 anos, à delegacia. Ela chamou o goleiro Aranha dos Santos de macaco. Segundo ele, as famílias precisam falar dentro de casa sobre o racismo, combatê-lo na escola. Segunda notícia de esporte do dia. Schumacher terminará tratamento em casa, diz assessoria de ex-piloto. O ex-piloto Michael Schumacher continuará sua recuperação em casa, afirmou a assessora da família, Sabine Krein, nesta terça-feira, dia 9. Segundo nota divulgada por ela, considerando as graves lesões sofridas no acidente, houve grande progresso nas últimas semanas e meses. Contudo, ainda há um longo e difícil percurso pela frente. Schumacher estava fazendo o tratamento em um centro hospitalar na Suíça. Sabine pediu para as pessoas respeitarem a privacidade da família e que especulações sobre seu estado de saúde sejam evitadas. O ex-piloto sofreu o acidente de esqui no dia 29 de dezembro de 2013 e ficou cerca de 4 meses em coma no hospital de Grenoble, na França. No dia 16 de junho, ele foi transferido para a Suíça para fazer o tratamento mais próximo da família. Você está ouvindo Rádio Estação. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. Esse é um momento especial onde o Programa Legal transmitirá a você as melhores mensagens de reflexões. Meu amigo e amiga ouvinte. É isso aí, meu amigo ouvinte. Reflexões para o seu dia, tendo por título Reflexão sobre a Vida. Loucura odiar todas as rosas porque um espinho te feriu. Desistir de todos os esforços porque um deles fracassou. Condenar todas as amizades porque uma delas te traiu. Não crer mais no amor porque um deles foi infiel. Jogar fora todas as chances de ser feliz porque uma tentativa não deu certo. Lembre-se, sempre há outra chance, outra amizade, outro amor, mas nunca outra vida. Reflita e pense bem. Estamos apresentando o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Engenharia Civil é na Estácio. Nova modalidade de ensino flex, com mais tempo para estudar e menor investimento financeiro. O material didático gratuito vem em um tablet. Invista no seu futuro. Escolha o curso certo para a sua vida. Inscrições no site www.estácio.br ou no telefone 2525-1500. Você se julga criativo? Tem milhões de ideias? Esse é o perfil do futuro publicitário. Faça agora mesmo o curso de publicidade na Estácio Friburgo. No laboratório da Sapiens você terá a chance de viver o dia a dia de uma agência. Publicidade é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Venha estudar jornalismo na Estácio Friburgo. A melhor equipe de profissionais e modernos laboratórios vão colocar você por dentro do mundo da TV, mídias sociais, fotografia, rádio e jornal. Parceria exclusiva de estágio com a InterTV. Venha fazer parte do melhor curso de jornalismo do estado. Inscrições abertas no site www.estacio.br. Farmácia Hospitalar, Ambulatorial, Comunitária, Manipulação Homeopática e Laboratórios de Análises Clínicas. Essas são algumas áreas de atuação para quem se forma em farmácia. Então, faça agora mesmo o curso de farmácia na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525 1500 ou no site www.estacio.br. Trabalhar em clínicas, hospitais, empresas e escolas. Essas são algumas possibilidades para os estudantes que se formam em psicologia. Na Estácio Friburgo, o aluno conta com diversos laboratórios onde poderá aprender a rotina de um profissional da área. As aulas são no turno da noite e o curso tem a duração de 5 anos. Hoje possuímos ex-alunos empregados na Prefeitura de Cordeiro, Hospital Raul Sertã, além do Fórum de Nova Friburgo e no Hospital Maternidade. Psicologia é na Estácio Friburgo. Hoje a saúde é um dos grandes bens que todos desejam preservar. Se você quer se juntar a esse grupo para garantir saúde e bem-estar para a população, faça o curso de enfermagem na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Voltamos a apresentar o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, voltamos de volta com esse programa legal aqui na Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. E vamos agora de previsão do tempo. Segundo a fonte Clima Tempo, em Cordeiro, essa terça-feira foi dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentaram no decorrer da tarde, mínima de 12, máxima de 26. Na quarta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 14, máxima de 26. Quinta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 13, máxima de 27. Sexta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 14, máxima de 29. E no sábado, sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mínima de 16, máxima de 29. Cantagalo, terça-feira foi dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentaram no decorrer da tarde, mínima de 13, máxima de 27. Na quarta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 15, máxima de 27. Na quinta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 14, máxima de 28. Na sexta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 15, máxima de 30. Sábado, sol com algumas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite, com muitas nuvens, mínima de 17, máxima de 30. Cardoso Moreira, essa terça-feira foi de sol com algumas nuvens, não choveu, mínima de 18, máxima de 28. Quarta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 17, máxima de 31. Quinta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 18, máxima de 32. Sexta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 19, máxima de 33. Sábado, sol com algumas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com algumas nuvens, mínima de 18, máxima de 30. Nova Friburgo, essa terça-feira foi dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentaram no decorrer da tarde, mínima de 11 e a máxima agora está sendo de 20 graus. Nesta quarta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 13, máxima de 22. Na quinta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 12, máxima de 23. Na sexta-feira, sol com algumas nuvens, também não chove, mínima de 13, máxima de 26. No sábado, sol com algumas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens, mínima de 12, máxima de 25. Em Cachoeiras de Macacu, essa terça-feira foi dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima de 18, máxima de 27. Na quarta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 18, máxima de 29. Na quinta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 18, máxima de 31. Na sexta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 18, máxima de 32. E no sábado, será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. E noite com muitas nuvens, mínima de 18, máxima de 27. Essa informação é da fonte Climatempo aqui no programa Legal para você. Escolha os melhores caminhos para construir melhor o seu futuro através da educação. Dicas, informações e orientações básicas. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Você que vai ouvir esse programa legal na internet, pelas redes sociais, seja Twitter, Facebook e demais redes sociais, aonde eu venho divulgando sempre o programa legal, também na nossa página oficial do programa legal. Você que ainda não é Estácio Nova Friburgo, mas quer vir fazer parte dessa faculdade que é referência no estado, então seja agora, agora você pode, venha fazer parte dessa equipe de vencedores. A Estácio Nova Friburgo oferece para você graduações de publicidade e propaganda, jornalismo, educação física, farmácia, enfermagem, administração, direito, tecnologia da informação, engenharia da produção, entre outros cursos, análise e desenvolvimento de sistema, gestão ambiental, gestão comercial, gestão da tecnologia da informação, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão hospitalar, gestão pública, marketing, processos gerenciais, segurança pública, administração e os cursos de graduação tradicional, administração, ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, engenharia ambiental e sanitária, engenharia civil, engenharia de produção, farmácia, fisioterapia, jornalismo, letras em língua inglesa, também letras em língua portuguesa, pedagogia, psicologia, publicidade, propaganda e sistemas de informação, cursos presenciais, à distância e semipresencial. Esses são os cursos da Estácio Nova Friburgo para você. Maiores informações pelo portal estácio.br. Matrículas e informações pelo telefone DDD 22-2525-1500. Essa é mais uma indicação do programa legal, a sua companhia na universidade, com a garantia desse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, que dá total garantia. Eu, Flávio Viana, estou fazendo jornalismo, comunicação, Estácio Nova Friburgo. Se eu estou aqui, você também pode estar. Então venha para essa equipe de vencedores. Estácio Nova Friburgo, investindo no seu futuro, junto com você. Tudo o que você não sabe, tem dúvidas? O Programa Legal vai ajudar você e a sua curiosidade terá grande destaque aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. O Você Sabia de hoje traz como curiosidade qual foi a primeira escola, quando foi criada a primeira escola. É isso aí, tendo como resposta a primeira escola. As primeiras escolas foram as escolas fundadas na Europa no século XII. Isso se considerarmos o modelo de escola que temos hoje, com professor e crianças como alunos. Na Grécia Antiga, as crianças eram educadas, mas de modo informal, sem divisão em séries nem salas de aula. Já na Europa medieval, o conhecimento ficava restrito aos membros da igreja e a poucos nobres adultos. A palavra escola vem do grego schole, que significa acredite se quiser, lugar do ócio, Isso porque as pessoas iam à escola em seu tempo livre para refletir. Vários centros de ensino pipocaram pela Grécia por iniciativa de diferentes filósofos. As escolas geralmente eram levadas adiante pelos discípulos do filósofo fundador, e cada uma valorizava uma área do conhecimento. A escola de Isócrates, um exímio orador, por exemplo, era muito forte no ensino da eloquência, que é a arte de se expressar bem. Mas as escolas multitemáticas que contemplam as disciplinas básicas que temos hoje, como matemática, ciências, história e geografia, só surgiram entre os séculos 19 e 20. Esse surgimento da escola hoje se aprimorou aí nos níveis de ensino fundamental, antigo primeiro grau, ensino médio, antigo segundo grau, e também aí o ensino superior, antigo terceiro grau, que hoje se enquadra na escola do século 21. Esse era o Você Sabia de hoje, oferecido pelo Programa Legal especialmente para você. As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Ainda com piadas antigas, mas vamos sorrir um pouco, né? Só o início de eu falar piadas antigas, sorrir um pouco já faz parte. Mas vamos lá, primeira do dia. O garoto apanhou da vizinha e a mãe furiosa foi tomar satisfação. Por que a senhora bateu no meu filho? E a vizinha respondeu: ele foi mal educado e me chamou de gorda. E a mãe respondeu: e a senhora acha que vai emagrecer batendo nele? Segunda do dia. O menino vira para a mãe e começa a gritar: mamãe, mamãe, na escola me chamaram de mentiroso. E a mãe responde: cale-se que você nem vai à escola ainda. Terceira do dia. Se você está se sentindo sozinho, abandonado, achando que ninguém liga para você, é só atrasar um pagamento. Quarta do dia. Por que a loira fala o telefone deitada? Resposta: para não cair a ligação. Quinta e última do dia. O menino vira para sua mãe e diz: mamãe, mamãe, me leva no circo. E a mãe responde: não, filho, se querem te ver, que venham aqui em casa. Essas foram as piadas, aqui do Programa Legal para você. Fala aí, Robocop. Radio Estação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Com certeza, vamos chegando a mais um final aqui do Programa Legal. E com certeza aqui os sucessos de hoje, que eu esqueci de avisar em cada bloco, mas foram tocados por enquanto. E o Segundo Sol, Tempestade, Enquanto Durmo e Bom Pra Você e Alma. E Improvável. Esses foram os sucessos de Zélia Duncan hoje aqui no Programa Legal, especialmente com exclusividade para você. Com certeza, se preocupa não, porque ao vivo é assim mesmo, né? Como diz o outro lado da televisão, quem sabe faz ao vivo. Então vamos seguindo em frente aqui com esse Programa Legal já encerrando. Hoje, com certeza, já contando com a sua audiência na próxima edição. E até breve. Um forte abraço e agora fui! Termina agora mais um Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve.